imensamente extremoso no afeto ao filho único que a excelsa providência lhe confiou, ficou apavorado diante da epidemia que atacava a cidade e tratou de tomar providências urgentes para afastá-lo dali. Chamou o jovem a conselho. Ele adquiriu um guarda-roupa extenso. Deu-lhe várias cartas de recomendação. Indicou-lhe o balneário em que deveria descansar dos estudos durante 2 meses. E lhe fez grande número de avisos, cada qual mais importante. Encheu-lhe a bolsa de muita munição financeira. E o rapaz viajou, temendo sempre a moléstia. Entretanto, passados 20 dias, o pai extremoso recebeu a notícia tremenda. Seu filho tinha sido assassinado após um desentendimento em luxuosa mesa de jogo. Meu amigo, tenha sempre presente a coragem da fé. Viva confiante em Deus. A fé se reconhece pela conduta, muita vez fugindo ao que nos parece perigoso, estamos simplesmente buscando irremediável desespero numa queda muito maior. Sem Jesus, não podemos vencer.